Namastê, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores do programa Luxo Esotérica, com áudio aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens diretamente do nosso estúdio. Estamos aqui para continuar aqui a nossa missão de levar para vocês temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da sabedoria divina, a filosofia dos mestres da compaixão e da sabedoria que iluminam o mundo. E finalizando, caros ouvintes, nesse mês de julho de 2012, a série de programas que está tratando das ciências e tradições ocultas, onde nós tivemos e estamos tendo ainda a oportunidade de usar aqui o monumental livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, esta obra que tem realmente inúmeros capítulos, e hoje nós vamos abordar mais um ponto da sabedoria oculta que foi exaltada aqui por Manly Hall, que em um dos últimos dos capítulos do seu livro nos falou aqui sobre o simbolismo maçônico. Esse tema realmente muito interessante, e para mim especialmente muito interessante, porque já há cerca de 20 anos eu sou membro da ordem maçônica e estamos sempre à disposição para esclarecer aqueles que buscam informações sobre a maçonaria, pois poucas coisas, né, no mundo têm tantas informações e contra-informações sobre o que seja realmente a maçonaria, o que que acontece nas lojas maçônicas, e realmente há muitas teorias de conspiração a esse respeito, que obviamente não refletem a verdade do que seja realmente esta sociedade, que outrora foi completamente secreta, mas que nos dias de hoje nós podemos dizer é uma entidade mais discreta, né, do que propriamente secreta. É óbvio que a maçonaria tem os seus mistérios, tem os seus segredos, os seus códigos, e obviamente tem aquilo que é mais sagrado, que é a sua espiritualidade, que está ancorada nas tradições antigas. E por mais que escritores, inclusive maçônicos, digam que a maçonaria nasceu no ano de 1717, quando foi fundada a grande loja da Inglaterra em Londres, nós que somos ocultistas sabemos que a maçonaria ela retroage no tempo muito mais do que essa data que é curta, que é recente no calendário dos mistérios, porque a maçonaria retrocede muito mais. Retrocede, segundo a escola oculta que interpreta a maçonaria, remonta a mais de 100 mil anos atrás, ainda na época do antigo Egito, que recebeu dos veneráveis do norte os antigos atlantes, que escapando das terríveis destruições e calamidades que acometeram o continente atlântico, que se localizava justamente no oceano que tem o seu nome, então eles criaram uma diáspora, né, que foi tanto em direção às Américas quanto em direção ao Oriente Médio e à Ásia, e estão aí até os dias de hoje, de pé, para comprovar isso, as gigantescas pirâmides. São mais de 90 pirâmides e as construções das mesmas tiveram a data do seu erguimento muito mais antigas do que realmente a ciência pode examinar atualmente. Então, pelo menos 100 mil anos de antiguidade. Madame Blavatsky, por exemplo, na Doutrina Secreta, diz que as grandes pirâmides têm cerca de 70 mil anos. E outros escritores, como Charles Leadbeater, chegam a afirmar que as primeiras pirâmides no Egito teriam sido erguidas por volta de 200 mil anos atrás, justamente quando houve a última das grandes catástrofes do continente Atlante, quando afundaram as duas grandes ilhas que ainda existiam, de Ruta e Daitia, e então as profecias que abundavam na Atlântida, dizendo que ele afundaria o continente Atlante, fez com que os Atlantes estabelecessem naquela região do norte da África a praticamente a mais fantástica das civilizações que se conectavam diretamente aos mistérios, pois o Egito só durou tanto tempo, ouvintes, porque ele se baseava exatamente na sabedoria esotérica, no conhecimento oculto, no conhecimento da espiritualidade. E a moderna maçonaria, ela é um receptáculo dessa sabedoria, só que, por assim dizer, traduzida ou investida da leitura que o povo hebreu, que foi quem fez a transição das últimas dinastias egípcias para a nossa era moderna. Os hebreus tiveram em contatos com os egípcios e, ao contrário do que nos conta a história, ao invés de terem sido escravos dos egípcios, na verdade eles foram seus colaboradores. E como se diz na Bíblia sobre Moisés, eles foram instruídos na sabedoria do Egito. Então, a maçonaria, que usa atualmente a terminologia judaica, né, nada mais faz do que traduzir para toda a mitologia hebraica os conhecimentos que os egípcios possuíam. E obviamente que os estudiosos das linhas mais ortodoxas da maçonaria não aceitam essas colocações, simplesmente porque não há documentos, não há papéis que evidenciem isso. Mas é realmente muito pobre essa argumentação, e os princípios maçônicos que nos faz remeter aos escritos judaicos, que contam as histórias de que a maçonaria, né, o conhecimento oculto que ela possui, e principalmente do seu conhecimento da arquitetura, teria vindo então de patriarcas que remontam a antes do dilúvio, porque o dilúvio nada mais é do que o grande cataclismo que se abateu sobre a Atlântida e que inundou, inclusive, o próprio Egito. E lá já existiam pirâmides, e as pirâmides, inclusive, ficaram submersas exatamente porque a catástrofe foi realmente muito grande. Então, a simbologia maçônica, que é a simbologia da construção, o domínio do conhecimento da arquitetura. Aqui menciona Melly Hall no seu livro, que remete aos grandes patriarcas da antiguidade, mencionando que mesmo quando da catástrofe que se abateu sobre a humanidade, que não poupou a ninguém, e só Noé com a sua arca e seus parentes e os animais que lhe foram ordenados sobreviveram, mas que vivia, né, antes do dilúvio, um grande ancião chamado Lameque, que justamente ergueu as primeiras duas colunas onde estavam escritas a sabedoria da arquitetura e que foram preservadas. E depois se diz que aqueles pilares foram descobertos por Hermes, o grande Hermes Trismegisto, que então comunicou à humanidade os segredos que ele havia encontrado. Mas os estudiosos realmente sabem que há uma grande continuidade da tradição dos mistérios e que eles nunca foram interrompidos, porque os mistérios são realmente as experiências mais profundas da espiritualidade, que podem ser representadas por meio dos rituais, e a maçonaria justamente se liga a essa tradição que os egípcios desenvolveram tão bem, que é a tradição do templo. Então nós sabemos que a maçonaria se reúne em lojas que têm os seus templos e ali se praticam os rituais. E os egípcios faziam exatamente a mesma coisa, obviamente que com detalhes diferentes, com terminologias diferentes, mas os conhecimentos e a mística do templo já existia muitos e muitos milhares de anos atrás no Egito. E com certeza os aventais que os maçons usam na atualidade e usaram já há cerca de alguns séculos não são criação dos atuais maçons, pois nós podemos ver nas diversas inscrições nas pedras ainda dos templos egípcios que os egípcios já usavam aventais e usavam também outros adornos para os quais os maçons atuais nem sequer sabem qual era o uso. Eles faziam uso de cinturões de ouro e outros adornos que tinham uma função oculta muito profunda. Mas para que serve todo esse simbolismo, ouvintes? O simbolismo maçônico, assim como o simbolismo que existe nas religiões, que existe nas tradições esotéricas, ele tem uma função muito importante, que é comunicar a consciência, o conhecimento de princípios divinos, de princípios superiores. Então os maçons antigos tinham não só conhecimento da construção física de templos, né, o que se evidenciou até nas datas, em datas mais modernas, por exemplo, quando se estabeleceu a nação que hoje é os Estados Unidos da América, os ideais maçônicos estiveram presentes ali, porque vários maçons são considerados patriarcas da nação norte-americana e provindos da Inglaterra, que é a praticamente a mãe da maçonaria moderna, eles desenvolveram os princípios daquela nação com princípios maçônicos. Então, o conhecimento da arquitetura, por exemplo, os grandes prédios da capital norte-americana de Washington, todos eles foram inaugurados maçonicamente com o lançamento de pedras, né, de fundação, que foram colocadas sempre no canto nordeste daquelas construções, e muitos compareciam àquelas cerimônias trajados com paramentos, com aventais e outras regalias maçônicas que eram próprias daqueles fundadores, que não só estabeleceram a Constituição dos Estados Unidos, aonde os princípios maçônicos estão ali muito claros, pois muitos de vocês devem saber que a maçonaria tem como lema, né, aquele triunvirato de ideias que são a base também da Constituição dos Estados Unidos da América, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E na Constituição dos Estados Unidos está garantida aquilo que é algo que se exige para qualquer indivíduo que deseja ser maçom, que ele seja livre e de bons costumes. Então isso está também colocado na Constituição norte-americana, mas principalmente essa liberdade, esses bons costumes são um pré-requisito para a busca da felicidade. E é praticamente uma das primeiras constituições do mundo que colocam esse princípio. Então, eles tinham conhecimento os maçons antigos tinham conhecimento da arte, da arquitetura. E isso, ouvintes, é muito importante, porque antigamente a arquitetura era muito mais importante do que aquilo que nós imputamos nos dias de hoje, pois hoje as pessoas habitam nas suas casas, nos seus apartamentos, e se perdeu realmente a noção de que a arquitetura pode transmitir alguma coisa mais profunda. E se nós fizermos um estudo realmente do simbolismo da arquitetura e da sua própria história, nós vamos encontrar que os povos antigos, e há cerca de 3 mil anos atrás, ou há 1000 anos antes de Cristo, existiam exatamente essas organizações, principalmente nos mistérios eleusinos e principalmente naqueles que cultuavam a Baco, a Dionísio. Eles eram altamente conhecedores dos mistérios arquitetônicos e erigiam as suas construções justamente baseados nos princípios da proporção, no princípio realmente das proporções áureas, que obviamente garantem as construções um poder de transmitir realmente uma mensagem. Porque hoje em dia a arquitetura não tem mais compromisso com essa função profunda que deveria haver, pois Na verdade, a arquitetura é também um conhecimento. É música congelada nas formas. E todos esses símbolos, ouvintes, eles se comunicam com o nosso inconsciente. Nós sempre dizemos isso aqui quando nós entramos numa igreja, numa catedral, e aqueles que são maçons quando entram nas suas lojas maçônicas, aqueles que são Rosa Cruzes e frequentam os seus templos, sabem muito bem do que eu estou falando, porque ali estão dispostos inúmeros símbolos que se comunicam diretamente com o nosso inconsciente. E isso preenche a nossa consciência e eleva a consciência do ser humano que está em contato com essas informações. E os maçons antigos e modernos sempre conheceram esse princípio, sempre cultuaram toda essa informação para a elevação moral e intelectual dos seus aderentes. Então não há realmente nenhum hiato entre esse conhecimento antigo e um conhecimento que vai muito além, inclusive, daquilo que nós percebemos conscientemente, pois, como nós temos dito muito aqui no nosso programa, citando principalmente Madame Blavatsky, os símbolos, os emblemas que estão presentes nas igrejas, nos templos maçônicos, Rosa Cruzes e das religiões, eles vão profundamente dentro da consciência humana. Eles se comunicam com o nosso inconsciente, com a nossa alma. E se nós realmente soubéssemos disso, nós realmente apreciaríamos mais as obras arquitetônicas antigas e principalmente o grande conhecimento matemático que essa sabedoria possui. Como, por exemplo, o número Φ, que é usado com uma grande proporção áurea das construções antigas e que nos faz conceber como tão peculiares e tão atraentes os grandes templos, as grandes igrejas, as grandes catedrais. Então, os grandes cabalistas, alquimistas, maçons, eles na verdade são herdeiros desse conhecimento antigo e eles sabem muito bem que, na verdade, no ser humano é que todo esse conhecimento acaba culminando, pois há três templos que nós podemos dizer que são os mais importantes. O templo do universo, por onde circula o Sol e os seus planetas como seus companheiros, seus mestres, dentro do grande templo da loja do universo, que é o nosso sistema solar. Há o grande templo físico do ser humano, o habitáculo do Espírito Santo, aonde se reflete o macrocosmos do nosso sistema solar, se reflete no nosso corpo físico, pois o Sol que está lá brilhando e aquecendo e energizando o sistema solar, ele é mimetizado no nosso corpo físico pelo nosso coração. E as dimensões do universo e os seus centros energéticos que existem na forma dos planetas também existem no nosso corpo. Se nós realmente soubermos da existência desses dois tempos que se conectam, então nós entendemos perfeitamente o que é realmente uma loja, um templo maçônico, pois ali as pessoas se reúnem para contemplar a sabedoria e trocar as suas energias com relação à construção. E a construção não é apenas do plano material, pois o ser humano realmente faz parte de uma hierarquia construtora, assim como os anjos, os arcanjos, os espíritos da natureza. A humanidade está aqui para construir, para ajudar na obra daquele que na maçonaria é chamado de o grande arquiteto do universo. Então os maçons antigos sabiam construir realmente templos materiais, mas o grande templo, que é o terceiro e mais importante dos templos, né, que nós podemos realmente influir decisivamente na sua construção, é o templo espiritual da alma do ser humano. É aí que realmente o verdadeiro maçom pode dioturnamente colocar ali os blocos da construção e verificar o seu prumo, verificar o seu nível e erguer cada vez mais a perfeição do seu próprio ser. É uma construção interna, uma construção interior que, obviamente, pessoas de outras religiões também a fazem. E seria realmente burrice imaginar que só os maçons é que conseguem fazer essa construção. Obviamente que não é assim, mas os maçons o fazem de uma maneira peculiar, utilizando o simbolismo da construção material, das ferramentas de construção que se usa para medir a construção no plano físico, como símbolos para a construção desse templo interior. E então a maçonaria se conecta dentro dessa sabedoria com o que há realmente de mais sábio e de mais antigo dentro do simbolismo espiritual. Uma antiguidade que realmente remete a sábios que se perderam na noite dos tempos e dos templos também, né? Mas o fato, ouvintes, é que a maçonaria é muito mais antiga do que essas datas que se divulgam por aí. E então é sempre um privilégio nós estarmos falando a esse respeito. E no nosso segundo bloco de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o simbolismo do rei Salomão e outros simbolismos interessantíssimos e informações que são úteis não só para todos os ocultistas e espiritualistas, mas muito especialmente para aqueles que estão me assistindo que são maçons e quer sejam iniciados ou não, todos nós, ouvintes, somos maçons no sentido que nós somos construtores não só da realidade física, do nosso meio social, de tudo aquilo que nós participamos no mundo, mas principalmente somos pedreiros, somos maçons, construtores do nosso templo interior, da nossa espiritualidade. Mas eu vou fazer aqui o nosso pequeno intervalo, sempre deixando para vocês, ouvintes, o convite para aqueles que se interessam aqui pelos temas do nosso programa, venham conhecer a Levir e, na medida do possível, se associar, nos patrocinar para que esta e outras iniciativas tenham condições de permanecer no ar. Inclusive, esquecemos até do aniversário aqui da Levir. No dia 5 de julho, próximo passado, nós completamos 16 anos de atividades na internet. E isso tudo tem sido possível com o seu patrocínio, querido ouvinte e telespectador. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão me acompanhando pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também em vídeo aqui pelo nosso canal da Ustream, onde nós estamos transmitindo com imagens diretamente do nosso estúdio aqui em São Paulo, na Zona Sul, aqui na Bucólica Interlagos, aqui entre as represas de Guarapiranga e a represa Billings, aqui o local onde dá aqueles fogs, aquelas brumas aqui que não são de Avalon, mas a neblina que às vezes você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Mas com muita satisfação estamos aqui sob o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, levando para vocês um tema realmente interessantíssimo, que é o do simbolismo maçônico, que como nós temos colocado aqui para vocês, ouvintes, se conecta realmente com a antiguidade do Antigo Egito, segundo a escola oculta. Então, a sabedoria de Hermes Trismegisto, que nos conta o ocultismo que teria vivido entre nós na civilização egípcia há 50 mil anos atrás, foi ele com aquela quantidade realmente enorme de escritos que se diz que Hermes Trismegisto, o deus Tote entre os egípcios, o grande Mercúrio, como também assim é chamado, teria escrito mais de 36 mil livros. E mesmo que tenham sido apenas 36 mil folhas ou 36 mil rolos de papiro, vai ser realmente o dia mais feliz da arqueologia quando em alguma tumba perdida lá no Egito se reencontrar alguns desses textos, porque realmente nós sabemos que foi com Tote, o grande fazedor de potes, né? Porque realmente Tote é o verdadeiro e mais antigo e verdadeiro Harry Potter, porque numa das grandes pirâmides do Egito, a pirâmide Saqqara, que segundo contam os egípcios foi ordenada a sua construção por Imhotep, e na verdade esse Imhotep mandou que fossem feitos 50 mil vasos de alabastro que foram encontrados cheios de óleo abaixo daquela pirâmide, pois a pirâmide para os egípcios era a grande máquina iniciática. E a maçonaria também é uma organização iniciática que visa realmente trazer homens livres e de bons costumes para que eles se aperfeiçoem pelo estudo da simbologia maçônica, mas principalmente pela prática dos seus ideais, que se baseiam fundamentalmente no princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mas com certeza os maçons estão ligados com esse conhecimento antigo, e dessa antiguidade do Egito nós podemos conectá-los aos dionisíacos, aos grandes arquitetos romanos e também aos grandes iniciados, né? Que essa tradição começa no Egito e vai caminhando para o Ocidente até chegar, né, no pitagorismo, pois Pitágoras foi aquele que realmente e definitivamente trouxe para a Grécia e para o Ocidente os mistérios egípcios de uma forma mais declarada na sua escola. E tudo isso foi evoluindo, ouvintes, até que nós tivéssemos essa formulação atual da maçonaria, que tem as suas peculiaridades atuais. Mas as duas grandes colunas que conta a história sobreviveram ao dilúvio, na verdade é um símbolo para a grande circulação, o grande movimento do sol no firmamento, que estabelece no horizonte dois grandes pontos onde o sol toca nos seus limites, né? Ao norte e ao sul, o horizonte, e ali se estabelecem os arcos e as duas grandes colunas que tanta mitologia existe dentro da maçonaria. E sobre o rei Salomão, que nós mencionamos que íamos comentar a esse respeito, aqui o Manly Hall, no seu livro, nos diz que no inglês, né, Salomão se pronuncia Solomon, e esta palavra em inglês se pode dividir em três sílabas muito especiais: Sol, On e On, que simbolizam, né, tanto o Sol como o On, a sílaba sagrada do Oriente, tão cultuada na Índia principalmente. Todas elas simbolizam a luz, a glória da verdade, que obviamente é o objetivo de toda a espiritualidade. Então o templo de Salomão é, por conseguinte, nos diz Manly Hall, e antes que mais nada, a casa da luz eterna, cujo símbolo terreno é o templo de pedra situado historicamente acima do Monte Moriá, na Terra Santa. E segundo os ensinamentos dos mistérios, realmente esse templo é aquele que todo ser humano deve buscar. Buscar pelas suas realizações externas, mas também buscar pelas suas realizações interiores, o progresso individual e também o progresso coletivo. Então, Manly Hall, ele nos diz que a maçonaria chegou ao norte da África e à Ásia Menor, confirmando o que eu disse, procedente do continente perdido da Atlântida. Mas, naquela época, a maçonaria não tinha esse nome atual, pois maçonaria nada mais é do que a arte de construir, né? É a arte dos pedreiros, né? Que era obviamente muito mais valorizada na antiguidade. Mas quando chegou esse conhecimento da Atlântida, a sua designação geral era o do culto ao sol e ao fogo, como os dois grandes símbolos da luz. Então, os grandes maçons, alquimistas e cabalistas sabiam muito bem disto, como o Conde de Cagliostro. E então os mistérios antigos não cessaram de existir quando o cristianismo se converteu na religião mais poderosa do mundo. ou, como diz a frase antiga, o grande Pan não morreu. A maçonaria é a prova da sua sobrevivência. Os mistérios pré-cristãos se limitaram a assumir o simbolismo da nova fé, da fé cristã. Mas, mediante os seus emblemas e suas alegorias, perpetuaram as mesmas verdades que haviam pertencido aos sábios desde o começo do mundo. Então, por esse mesmo motivo, não há uma explicação verdadeira para a origem dos símbolos cristãos, pois o cristianismo, na verdade, adotou o simbolismo antigo e até mesmo os rituais que já existiam. E a maçonaria, com as suas práticas, às vezes até tratadas jocosamente, né? Aí pelos filmes, pelos humoristas, eles são, na verdade, práticas tão antigas que nós sequer sabemos quem foram os primeiros que praticaram esses ritos. E então as chaves misteriosas que portavam os hierofantes dos cultos egípcios e também os brâmanes e os persas não podem abrir as portas da sabedoria, pois a sabedoria, na verdade, é interior. O símbolo, caros ouvintes, ele é, por mais que nós os expliquemos, eles continuam misteriosos, porque o símbolo, ele se comunica diretamente com o nosso inconsciente, com a nossa alma. E então há que se desenvolver uma sabedoria mais profunda. Então o culto ao sol, o culto ao movimento dos astros, se encontra tanto no ocidente quanto no oriente, e é uma forma de cultuar exatamente a divindade imanente na natureza e transcendente dentro de cada um de nós, seres humanos. E sobre o próprio rei Salomão, né, se diz sobre ele que ele conhecia os mistérios da Cabala, a tradição oculta dos judeus. E além disso, era um alquimista e era alguém que podia controlar os espíritos e os seres invisíveis da natureza, e por meio deles ele obtinha muito da sua sabedoria. E os símbolos que atualmente compõem a maçonaria, na verdade, se conectam com esses conhecimentos antigos, pois a maçonaria, ela incorporou não só os conhecimentos egípcios, como também a tradição judaica, e incorporou ainda mais a própria tradição egípcia, e mais recentemente também incorporou a tradição alquímica, que também fala da transformação. Então, as alegorias que a maçonaria apresenta para os seus membros não precisam, né, de explicação, pois cada maçom deve ser capaz de evoluir espiritualmente até o ponto de poder por si mesmo interpretar esses símbolos que são tão profundos. Alguns deles parecem óbvios, como instrumentos, né, como uma trolha que é usada para fazer massa, para dispor a massa sobre as superfícies e espalhá-la, mas cada um dos objetos que é cultuado na maçonaria tem um simbolismo mais profundo, que o maçom deve procurar na sua meditação, nos seus estudos, procurar compreender. E a loja maçônica, quando está funcionando, ela traz a tradição do templo e lança aquelas pessoas que estão participando do ritual no chamado tempo sagrado, o tempo cósmico, pois usando o símbolo do sol, da lua, das estrelas, dos planetas, dos signos do zodíaco, com a pléiade de irmãos que estão ali juntos naquele ritual, nós representamos o próprio universo. Então nós saímos do tempo comum, do tempo profano, e passamos ao tempo sagrado. E assim, se pode, todo maçom, todo aquele que teve a oportunidade de ser iniciado e participar dos trabalhos de um templo maçônico, sabe como realmente há uma energia indescritível, que é verdadeiramente o grande segredo da maçonaria, que é a experiência de vivenciar essa irmandade, essa fraternidade que existe dentro da maçonaria. E o Sanctum Sanctorum, o mais sagrado da maçonaria, está adornado com as joias gnósticas de milhares de anos, e seus rituais retrocedem com suas palavras aos profetas e sábios que foram no passado inspirados pela divindade. Centenas de religiões contribuíram com seus presentes para a sua sabedoria, e inumeráveis artes e ciências também têm contribuído para o simbolismo maçônico. E o seu respeito por todas as tradições é alguma coisa digna também de menção. Pois se há uma grande diferença entre a maçonaria e as outras religiões, é que a maçonaria não exclui a nenhuma. Pessoas das mais diversas linhas religiosas se encontram em harmonia numa loja maçônica, enquanto que, infelizmente, as religiões tendem ao fanatismo e tendem a excluir as pessoas dos outros credos, das outras tradições. A maçonaria, ao contrário, ela procura ser tolerante e procura fazer com que o indivíduo, com o simbolismo da construção, ele possa fazer funcionar a sua loja dentro desse aspecto. Uma loja maçônica nada mais é do que um conjunto inumerável de símbolos que são dispostos para fazer com que o maçom tenha uma experiência transcendental da própria operação do sistema solar, do universo onde nós vivemos. E então os templos maçônicos são locais que são verdadeiros templos do saber, e os seus pilares, as suas colunas, mantêm os arcos da educação universal. São palavras aqui de Manly Hall. E o seu poder filosófico está justamente nos seus símbolos, e a sua herança inestimável que obviamente foi recebido das escolas de mistérios da antiguidade. Então, cada loja maçônica pratica, na verdade, dentro dos seus rituais, um conhecimento que está ligado com Zaratustra, com Hermes, com Pitágoras, com Platão e Aristóteles, todos aqueles cujo conhecimento derivaram dos mistérios egípcios. E a questão do segredo a que todos os maçons estão submetidos, pois, obviamente, aquilo que acontece dentro das lojas maçônicas permanece dentro das suas lojas, não deve ser divulgados, nem as instruções que são dadas, porque também isso faz parte da tradição dos mistérios. Pois mistério significa fechar a boca, e fechar não só para não dizer, para não divulgar, mas sim fechar a boca para vivenciar internamente. Então, as representações teatrais, né? As representações cênicas que a maçonaria faz, elas visam realmente inculcar na mente dos maçons ideias transcendentais e principalmente as ideias que levam à transformação, pois os egípcios sabiam disso profundamente, e é por isso que os egípcios são os pais da maçonaria, os pais da alquimia, dos conhecimentos esotéricos, porque eles sabiam exatamente o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para viver, para nos transformar, para nos melhorar, e isso é um processo de construção. Construção que pode ser nas pedras, erguendo templos, erguendo pirâmides, igrejas, catedrais, mas principalmente precisa ser dentro de cada um de nós, seres humanos. É a construção que nunca termina, é a verdadeira peça de arquitetura sobre a qual cada maçom precisa trabalhar. E também utilizando-se de um conhecimento profundo que existe da magia cerimonial. A magia cerimonial que utiliza elementos da natureza para colocar dentro do templo, dentro das vestes, dentro de todos os objetos e decorações que estão numa loja maçônica, porque apesar de qualquer coisa, além de qualquer coisa, decorar é todas essas palavras que tem cor, e decorar é uma delas, é trazer de dentro do coração o significado mais profundo. Então, todos os maçons decoram as colunas dos seus templos, porque cada maçom traz a influência profunda do seu espírito para as suas reuniões. Então, aqueles que fazem parte da ordem maçônica se conectam por liames de energias com o universo e se conectam historicamente com milhares e milhares de anos de praticantes das tradições de mistérios, e aqueles que praticaram, que foram instruídos nos graus da maçonaria em eras que já se perderam no tempo, que já foram praticamente esquecidos. E os maçons modernos têm uma tarefa grandiosa à sua frente, que é a de levar ainda mais essa tradição para o futuro, para um futuro que está sendo construído com velocidade, está sendo construído com tecnologia, com conhecimento, mas caberá aos espiritualistas e aos maçons, aos rosacruzes, aos teosofistas, aqueles que têm conhecimentos ocultos, conhecimentos esotéricos, que confiam que o espírito realmente domina a matéria. Nós precisamos auxiliar ao mundo a não se perder na cegueira do materialismo, pois hoje as coisas evoluem muito rapidamente, mas o que realmente importa é a essência das coisas, e a essência é estar dentro do espírito, do coração humano, e é ali dentro, ouvintes, que está a verdadeira sabedoria, no coração de cada ser humano. E se nós formos verdadeiros maçons, nós conseguiremos construir, principalmente dentro do nosso ser, da nossa alma, o templo da perfeição. E depois que nós tivermos nos aperfeiçoado interiormente ou concomitantemente a esse aperfeiçoamento, nós poderemos erguer maravilhosas obras, não só físicas, não só templos, mas principalmente melhorar a todo o gênero humano. E esqueçam essas teorias da conspiração que teimam em dizer que os maçons, que os judeus, que esse ou aquele povo ou aquele grupo querem dominar o mundo. Nós caminhamos, caros ouvintes e telespectadores, a largos passos para viver pela primeira vez na história dessa nossa civilização uma verdadeira comunidade global, um planeta e uma espécie, a espécie humana, que se enxergue como unas, mas não porque alguém quer dominar, quer obter poder e quer obter as riquezas de todos os povos e acabar com as diferenças, mas porque, no final das contas, ouvintes, apesar das diferenças das línguas, da cor das nossas peles, dos nossos cabelos, dos nossos olhos, a humanidade é fundamentalmente uma só. Nós somos uma única espécie e somos todos construtores da beleza e da sabedoria, e realmente nós precisamos ocupar a nossa posição no mundo, de sermos realmente uma ponte entre as ideias de Deus, as ideias espirituais e o mundo físico, pois acima de tudo nós somos, os seres humanos, uma grande hierarquia criadora. E é isso, caros ouvintes, que é ser maçom, é ser criador, é ser construtor, é ser pedreiro e diariamente assentar o seu tijolinho para o aperfeiçoamento próprio e para o aperfeiçoamento da humanidade. E com certeza a glória do grande arquiteto do universo, que está com o seu delta luminoso, o seu olho que tudo vê, obviamente por dentro, por fora e acima de todas as coisas. E temos que dar aqui, pelo adiantado da hora, caros ouvintes, ponto final no nosso programa Lux Esotérico de hoje. Agradecendo muitíssimo a sua audiência, vamos, ouvintes, à nossa última vibração. Convido a todos vocês, ouvintes, para fecharem seus olhos, se conectarem com a vida interior que pulsa nos seus corações. Vamos visualizar, ouvintes, com o poder da nossa mente, dentro dos nossos corações, o brilho, a irradiação da nossa chispa divina, que ela irradia sua luz e tome o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, que essa luz purifique e ilumine dentro e fora do nosso ser, esclareça, ilumine o caminho da evolução que nós queremos seguir. E vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa brilhe cada vez mais a cada momento, a cada oportunidade que nós a invocarmos, ouvintes. E ela é a luz oculta dentro dos nossos corações, é a luz esotérica que dá nome a esse programa, que é, e é assim que nós desejamos, uma realidade dentro aí de cada um de vocês. Uma boa noite a todos, desejamos a todos vocês, ouvintes, espectadores, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem agora com as músicas, sempre totalmente interativa, a programação aqui da Rádio Esotérica FM. Aguardamos vocês na próxima edição do nosso programa. Finalmente, aqui de Osmar de Carvalho, o caloroso, é virtual, ouvintes, mas é caloroso, fraternal, sempre um profundo cumprimento aí na alma, no coração de vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima.